tempo, quanto tempo faz. No momento só penso em voltar atrás. Mas o que eu sinto não faz sentido, e esse sentimento me atrai. Não é que essa distância nos separe, vou com fé até provar quem sou. Não vai dar certo esse amor. Meu amor, meu grande amor, meu grande amor, tanta saudade, tanta saudade. Você deixou, você deixou. Amor, meu amor, meu grande amor, meu grande amor, tanta saudade, tanta saudade. Você deixou, você deixou. Não sei se digo sim, o que é melhor pra mim. Por enquanto sei que tanto faz. A diferença, o mar do céu e as luzes ser tão iguais quanto os sinais. Mesmo que eu fosse depender da sorte, eu prefiro contar com dias normais. Pra resolver, cê me devolve e traz bem de volta a paz. Meu amor, meu amor, meu grande amor, meu grande amor, tanta saudade, tanta saudade. Você deixou, você deixou. Amor, meu amor, meu grande amor, tanta saudade, tanta saudade. Você deixou, você deixou. O que passou foi bom, e em forma de som meu coração faz tum tum tum. É pra quem tem o dom, por isso esse tom nessa canção é tão comum. Eu vou lutar pelo que sempre quis, de conquistar eu nunca desisti. Eu sei que demorou, mas descobri. Só o rap me deu amor. Meu amor, meu grande amor, tanta saudade, tanta saudade. Você deixou. Meu amor, meu grande amor, tanta saudade, tanta saudade. Você deixou. Aprendi a te dar mais valor, mais valor. Só assim posso mostrar quem sou, quem conseguir sou. Aliviar a dor, sem dúvida do meu amor. Meu nunca amor. Fui assim sentimental, oh, mas eu acho que é natural, natural. Já tentei te esquecer às vezes, te dizer de uma vez que eu te amo. Amor, meu amor, meu grande amor, meu grande amor, tanta saudade, tanta saudade. Você deixou. Meu grande amor.